de guerra civil, em tempos de paz, numa cidade, num estado como esse que nós temos aqui, é chocante, é alarmante. Nós temos que fazer alguma coisa. Não se justifica em hipótese alguma. E por isso a gente tem a tarefa de, nessa audiência, a gente cobrar respostas sobre isso. Vem pra todo mundo, vai se tudo sofrer. Tanta violência, isso tudo pra quê? Eu não quero saber. Eu não quero mais ver. Vem pra todo mundo, vagabundo e mané. A vida é uma só, cada um faz o que quer. Mas seja o melhor, seja com os quentes no pé. Ou com mic na mão, tamo junto na fé. Sempre na batida, articulando qualquer. Tomo na picadilha de cola e boné. Pra não pagar veneno, eu mando salve e axé. Não sou senhor do tempo, mas salve se quem puder. A lei é igual, cada qual com seu quintal. Cuide do que é seu, tiro só eu do meu varal. Isso não é legal, sintoniza no sinal. Sem interferência, mano, vem salvo mal. Vamos pra cima, nada é para sempre. Deus na contenção e a família na frente. Ninguém nasce sabendo, tudo se aprende. Estamos de passagem nesse mundo doente. Eu não quero mais ver esse povo sofrer. Tanta desigualdade, isso não era pra ter. Eu não quero saber. Eu não quero mais ver. Eu não quero mais ver esse povo sofrer. Tanta violência, isso tudo pra quê? Eu não quero saber. Eu não quero mais ver. O Brasil está se armando até os dentes. População na rua continua carente. Eu posso dizer, o peso é o poder. Querem comprometer a nossa forma de lazer. Quem abre casadas é um ser irracional. Está distante do pensamento natural. Como é que pode se maltratar um animal? O mundo é fabuloso, o ser humano que é mal. Tudo é registrado com olhos comercial. Será o plano, acabando o pré-sal. Pode ser um sinal, coisa fora do normal. O tempo não acaba, ele começa no final. Vamos pra cima, nada é para sempre. Pela contenção e a família na frente. Ninguém nasce sabendo, tudo se aprende. Estamos de passagem nesse mundo. Recentemente, um repórter, que eu não sei se tá aí, é o Renato Santana, ele tá aí, não? Ele fez uma matéria, uma série de matérias que eram entrevistas com matadores da região da Baixada Santista e onde os matadores se assumem como policiais militares ou ex-policiais. Um claro desafio à hierarquia, que isso nós falamos para o Coronel Camilo, né, que estava vendo ou uma política institucionalizada ou um desafio à autoridade dele. E a gente estaria junto com ele se fosse o desafio à autoridade, mas não íamos aceitar, em hipótese alguma, uma política institucionalizada de matar pobres, matar negros, ou simplesmente matar por matar. Isso nós não íamos aceitar. Entrego pra você, usa sua imaginação. Vem! Vamos que vamos, sempre sintonizando. pensando sem. Chega chegando pra fonte, vem cá. O bem pode contar comigo pra ir mais além. Não se preocupe, amigo, porque o tempo é rei. Vamos que vamos, sempre sintonizando sem. Chega chegando pra fonte, vem cá. O bem pode contar comigo pra ir mais além. Não se preocupe, amigo, porque o tempo. Mas então, lá em Santos nós fizemos uma série de reportagens na Tribuna. Foi publicada essa série no final de abril, né, agora no começo de maio. E essa série ela foi publicada aí durante 5 dias e abordou a ação dos grupos de extermínio na Baixada Santista. Com destaque a ação desses grupos logo após os atentados do PCC em maio de 2006, né? Depois da primeira onda de atentados contra alvos bem declarados, né, por parte do crime organizado, houve uma matança generalizada no estado de São Paulo, que acabou vitimando 505 civis, né, 505 pessoas foram mortas ou por execução ou por grupos não declarados, ou grupos encapuzados, né. E em Santos a gente teve isso também com muita força. Em Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, né, foram locais onde esses grupos atuaram, né? E a série de matérias era parte do pressuposto do seguinte: olha, por que depois de 4 anos ninguém foi preso, ninguém foi punido? Por que depois de 4 anos essas 505 mortes ainda estão impunes? Nada foi dito, nada foi falado, o governo não se pronunciou, nada foi feito. E nós partimos disso. E partindo desse início, e tendo contato com as mães lá organizadas lá em Santos, né, as mães de maio lá de Santos, a gente começou no jornal a achar um monte de coisa. E eu acabei topando com 2 policiais que fazem parte de grupo de extermínio e atuaram em 2006 como matadores encapuzados, né. E a partir daí a gente conseguiu aí uma grande história que comprovou aquilo que já se sabia, aquilo que já era dito, né, que a polícia, numa ação de vingança, os policiais, numa ação de vingança, foram para a periferia matar gente, matar pessoas, né, e o fato é esse mesmo. Então, a série de matérias girou em torno disso, contando essa história, a história das famílias, como elas estão hoje, né, o que aconteceu com elas, como é que tá, né, e aí a gente descobriu aí uma série de histórias trágicas, entendeu? Famílias que não conseguiram se recompor. Vou citar o exemplo aqui de uma da avó de um dos meninos, do Ricardo Porto Noronha. Ele foi assassinado na Zona Noroeste, periferia de Santos, indo para a escola, né? Ele estudava no SESI, e ele morava no Caminho dos Escravos. O Caminho dos Escravos é um local onde os escravos construíram para fugir para o quilombo de Jabaquara, que é um dos principais quilombos aqui no estado de São Paulo e do Brasil. Né? E esse caminho ainda existe. E o Ricardo Porto Noronha morava lá com a avó dele. E ele foi para a escola, chegou na escola, foi informado de que não ia ter aula. Na volta, um carro negro, né, com 4 indivíduos dentro, parou na frente dele, eles saíram e atiraram ele na cabeça, enfim, na cabeça, no peito, enfim, né, execução sumária. E a avó dele dependia dele para tudo. E a avó dele hoje está abandonada, à mercê da boa bondade, da ajuda, né, que as mães de Maio dão, da ajuda que uma enfermeira lá que decidiu adotar dá, enfim. E o menino, o que é mais engraçado é que ontem, né, os meninos da vila conseguiram aí o título da Copa do Brasil. O Ricardo poderia ter sido um desses meninos, porque ele tinha acabado de passar numa peneira do Santos, né? Na manhã seguinte, ele morreu à noite. Na manhã seguinte, o Santos ligou para a prova dele, dizendo que ele tinha passado na peneira e que ele ia ser contratado. Mas não aconteceu isso. E assim aconteceu com várias outras vítimas. Eram jovens negros e da periferia, né? A grande maioria sem antecedentes criminais. Claro que isso também não justificaria absolutamente nada, mas para a gente ter um pouco de noção do quanto essa gente que postou que isso é uma matéria na periferia agiu, né? Então a série de matérias partiu disso e constatou que realmente o que existiu e o que existe ainda é o total, assim, o governo do estado, as autoridades ficarem em silêncio por propositalmente. Ninguém quis mexer no vespeiro. A gente pegou dois processos, chamaram muita atenção lá em Santos, que o promotor lá arquivou, o Otávio Borba. Num deles, ele diz o seguinte, que infelizmente a ação de grupos de extermínio vitimou o Ricardo, esse é o caso do processo do Ricardo Portunona, e o amigo dele, o Matheus, né, que também foi morto no mesmo dia, na mesma hora, e que a ação desses grupos de extermínio, infelizmente, ela aconteceu e que nada se podia fazer. E um outro processo, ele disse que só a justiça divina poderia, né, punir os responsáveis pela matança. Então você vê o Ministério Público tomando essa postura, você vê o governo do Estado silenciando. Vocês devem lembrar que naquele período de 2006, o governador Geraldo Alckmin estava saindo para concorrer à presidência da República e o Lembo assumiu o lugar. Depois da série de matérias, o Alckmin teve em Santos, e eu fui perguntar para ele sobre esse caso, ele literalmente correu. Ele correu, literalmente. Saiu correndo assim, tá, e fechou a porta na minha cara, e não quis responder a pergunta sobre os crimes de Maia, né? Porque possivelmente agora tudo indica que ele deve voltar. Eu perguntei para ele se ele voltasse, o que ele faria com relação a isso. Ele disse que não ia responder e saiu correndo e tal. Então você teve essa postura de todas as autoridades. A Polícia Civil não toca no assunto, não é um assunto assim que ninguém mexe, né, que ninguém quer falar. O delegado seccional de Santos não se pronunciou, não quis falar, desconversou, diz que as investigações aconteceram, mas não foi incisivo em absolutamente nada. A gente tem uma série de fatores que comprovam que os crimes realmente não foram investigados. Em primeiro lugar, pelo tempo. Teve crimes lá, por exemplo, da agora me foge o nome dela, ela morreu grávida de 9 meses. O inquérito dela durou 1 ano e meio, acho que nem 2 anos, entendeu? Assim, os inquéritos duraram muito pouco tempo, né? Quando foram arquivados muito rápido. Os inquéritos possuem diversas falhas, como, por exemplo, não ter o exame balístico. Você não tem inquérito que não tem. Assim, coisa básica, né, para você investigar, não tem, né? E fora tudo isso, você ainda tem o fato do seguinte, da Polícia Militar não ter um grupo, nada para investigar a suposta participação de policiais militares na matança. Quer dizer, não abriu. Eu perguntei lá pro pessoal lá do CPI-6, né, que cuida lá da região, eles não abriram o grupo para investigar absolutamente nada. Então, quer dizer, são uma sucessão de coisas que levam a crer exatamente isso, que não é interessante mexer, não se pode mexer com esse tipo de coisa. Outros fatos interessantes nessa história toda, ou acho que o principal fato interessante dessa história toda é que em abril, coincidentemente, no final de semana em que a série começou a ser publicada, uma nova onda de terror e de morte se abateu na Baixada Santista. Tivemos mortes no Guarujá, tivemos mortes em Santos e em São Vicente, né? No Guarujá, especificamente, foram 22 mortes no Guarujá, né? E essas 22 mortes, elas se iniciaram por conta de um negócio que eu acho que é a outra parte da história, que envolve aí uma história assim, chocante. O irmão de um policial militar aqui da capital foi assassinado pelo crime organizado na favela da Prainha, no Guarujá. Ele foi executado sob acusação de pedofilia e estupro. Mataram ele, enfim, enterraram o corpo lá, não revelaram e tal. O irmão dele, né, policial militar, começou a fazer incursões na favela da Prainha atrás do corpo do irmão, né? E com ele vários outros policiais do Guarujá. Como ele não conseguiu achar o corpo, o crime organizado não quis entregar o corpo, né, achado pela Polícia Civil meses depois, ele decidiu matar o traficante e escolheu uma churrascada que o traficante ia dar lá na Prainha. Chegou nessa churrascada, ele matou o irmão, o primo do traficante, não conseguiu pegar o traficante, que conseguiu fugir, e em represália o ex-policial foi morto pelo crime organizado. Quando esse policial foi morto, começou a matança, né? Então, dali por diante, você teve diversas ações, diversas incursões de grupos encapuzados na região, e aí o resultado foram várias mortes, né? A imprensa foi em cima, todos nós ficamos em cima, tanto aqui, teve muita matéria aqui no Jornal da Tarde, lá na tribuna, as autoridades foram para cima, querendo alguma solução, alguma resposta para aquilo, e eles conseguiram chegar em uns 20, prenderam 23 pessoas, né, se não me engano, 20 policiais militares, todos eles do mesmo batalhão, lá no Guarujá, sendo e 3 que eles chamam popularmente de piril, né, que são aqueles guardinhas de rua, né, que ficam, né, passando de moto e apitando. Então, esse episódio que eu contei aqui para vocês assim, de maneira muito rápida e sucinta, prova que realmente esses grupos de extermínio, eles atuaram, atuam e vão continuar atuando se nada for feito, né? Se absolutamente nada for feito, se a impunidade continuar pairando sobre as nossas cabeças, eu acho que absolutamente nada vai ser feito. E aí, por outro lado também, a gente começa a descobrir, eu comecei a descobrir nessas reportagens, o quanto o nosso sistema ele também propicia esse tipo de coisa. Porque se você for analisar, para parar para pensar, o policial militar também, com seu salário baixo, com a sua vida difícil, isso é inegável, entendeu? Ele acaba partindo para ele acaba adotando uma postura de vingança, uma postura à margem da lei, entendeu? Se o Estado não permite, se eu não tenho condições pela via legal, eu vou pela via ilegal. E a maioria desses policiais, eles não saem dos bairros nobres, eles também saem da periferia, né? Então, quer dizer, o povo pobre contra o povo pobre, é a miséria contra a miséria, é a dificuldade contra a dificuldade. E aí a gente tem esse cenário tenebroso, horripilante, que afeta o Estado de São Paulo há tanto tempo, né? Sem contar também que tudo isso tem início lá na ditadura militar, tem isso lá com os esquadrões da morte, tem início com toda essa, com toda a repressão daquele período, que não só vitimou lutadores naquele período, mas como deixou aí um legado horripilante para nós. Então a série de matérias, ela abordou todos esses aspectos. Nós contamos aí a história de cada uma dessas vítimas que estão com inquérito na Defensoria Pública, né? Queria aqui de público elogiar o trabalho da Defensoria Pública, um trabalho muito corajoso, muito, muito sério, muito honesto, né? Que vem tocando lá em Santos. E a gente contou a história de todas essas... São 9 vítimas e 6 inquéritos, né? A gente contou a história dessas 9 vítimas, retratando como é que foi aquele momento. Nós chegamos nesses policiais, e esses policiais também deram um relato, assim, absurdamente chocante, assim, tal, de como agem, de que maneira agem, por que agem, né? Eles deram alguns termos que a polícia militar usa, é que os policiais militares usam, né? Como tirocínio, que é, você vê, você para na periferia, na quebrada, que possivelmente é boca de tráfico e tudo mais e tal, e você vê, se a pessoa estiver dentro, enquadrado ali no padrãozinho, né? Marginal, traficante, que fez essa coisa toda morta, né? Que agem. Eles acabaram agindo dessa maneira. Então paravam no bar, que eles achavam que era biqueira, e metralhavam, matavam todo mundo que estivesse ali. Então é um pai de família que mora no lugar há 20 anos e costuma tomar cerveja. Foi junto, jovem que não tinha nada a ver, ia junto, enfim, né? Eles relataram como eles fazem com as armas, como eles fazem com os carros, de onde que eles tinham os carros. Inclusive um deles que eu entrevistei disse que prefere se disfarçar do que se encapuzar, porque usar capuz é uma coisa muito, muito chamativa. Então ele peruca, roupa diferente, né, e tal. Depois das mortes no Guarujá, foi um usa outro microfone da mesa. Usa um da mesa. Um ex-policial também foi preso dentro de um carro escuro, né, todo filmado. E com ele foi achada uma arma calibre 380, que é uma das armas que foi mais usadas aí nesses assassinatos, a arma calibre 380 e a .40 também, né? E acharam com ele uma calibre 380 sem registro e duas trocas ninjas, assim, tal, né? E o cara foi preso, enfim, tal, né? A rota acabou levando ele. Então, quer dizer, são vários fatores que juntos acabam constituindo esse cenário. Particularmente, eu acho que a série de matérias, ela cumpriu esse papel de mostrar uma coisa que era falada por todo canto, mas que não era comprovada. Nós chegamos a essa comprovação de que há policiais envolvidos nessa onda de violência, né? E que de alguma coisa precisa ser feito para que isso pare, né? E aí eu acho que não é só uma questão de punição, é uma questão de rever a nossa forma de pensar a lei, de pensar a justiça, de pensar as coisas, porque esse raciocínio tem nos levado a isso. Se a lei é muito rígida, o cara vai agir por fora, e agir por fora significa isso. Então acho que nós precisamos de uma mudança muito, muito grande, maior, mais profunda, para tentar chegar a alguma conclusão. Espero que essa matéria tenha contribuído para isso. A gente está continuando ainda fazendo essa cobertura lá em Santos, né? E a gente espera aí também que o CONDEP possa contribuir para acabar, né, com essa onda de violência.